E por nossa felicidade, aquele jogo inaugural não era o jogo do Brasil. Não. Era o técnico do Brasil. Quem era? Eu não sei, em 78. Coutinho. Cláudio Coutinho. Já ficamos de frente ao portão em que o homem entrava. Exatamente. A área de ingresso. Com o nosso famoso ferro de engomar, Motorola. Foi. Grande cobertura, grande sucesso. Isso é uma parte interessante da cobertura. E depois fomos transmitir de Mar del Plata. Para aí. Antes disso, o amigo praticou um verdadeiro ato de pioneirismo. Inaugurou um sistema de transmissão e um estádio. Ah, é ou não é? Córdoba. Era em inglês. Aí o Cláudio Brito ficou louco. Tá vivo, deve estar nos ouvindo, São Leopoldo. Tá certo. Um intérprete. Mas eu entendo a língua de vocês, sou brasileiro. E pelo amor de Deus, esse jogo vai começar. Sabe? Aí eles nos deram as credenciais, nós chegamos já, olhamos, não vamos chegar a tempo. Pegamos um coach, um carro, um táxi na frente do cara e disse, amigo, nós temos tantos minutos para chegar no estádio. Ele disse, olha, está terrível o congestionamento, mas vamos lá. E este homem tocava por cima de calçada e andava por dentro de pátio, aquela coisa. Quando nós estamos chegando perto, e eu ouvindo, né? Quando nós estamos chegando perto do estádio, os hinos sendo executados. E eu com um rádio Zenit, que era do seu Maurício, entendeu? Um rádio Zenit ouvindo a onda curta com a antena profunda do carro e tu fazendo sustentação no estúdio. Exatamente. Não temos contato, mas acreditamos que vamos transmitir. Quando nós subimos as escadarias, ainda houve um pequeno atraso na partida, aquela coisa toda, e eu ouço tu dizendo, infelizmente eu sei que eles estão fazendo um grande esforço, eu conheço essa equipe, essa coisa toda, e parece que ouviram a voz do Holmes na central. Me deram condições de transmissão, mas não me deram retorno. Mas eu com o rádio no colo aqui, né? Porque usamos o equipamento deles, né? Eu digo, Browner, estão nos ouvindo, vamos entrar. E nem fone eu coloquei, só coloquei o rádio assim, e o Browner ouviu, e aí entramos e fizemos uma bela transmissão. E aí no final eles queriam comemorar. Exatamente. Com champanhe. Isso. Mas a champanhe era um refrigerante bem sacudido, saltando 6 metros de distância. Esse é o Holmes Aquino e algumas de suas histórias. Algumas, olha, por favor. E eu tratei de trazer uma mais próxima de 78, que nem tão próxima está mais. Quantas de 78? Porque essa ainda está na fase heróica de. Né? Tu me perdestes dentro do hotel em 78. É verdade. Não e, só isso. E sabe por quê? Porque eu já não estava conseguindo dormir. Porque até os corredores de instalação da Rádio Gaúcha, aquela todo, confusão chegava verdade. E saía gente. Qual é a tua cama? É a 12? Não, tu vai ficar na 14. E aquela coisa toda, uma noite eu disse, pelo amor de Deus, eu vou descer um andar, fui lá, eu preciso um quarto que eu consiga dormir. Não sei que confusão que deu, ou ia chegar o presidente da FIFA, aquela coisa toda, e tu me procurou às 6:30 da manhã, cara, eu não me achava e começou. E começou aquela coisa, aí uma mucama daquela bateu na porta do quarto e disse, senhor, por favor. Guerra, né, do Brasil? Guerra no Brasil, é mim! Faz um levante. Que maravilha. Só o seu nome, esse homem, né, passinho, no corredor. Aí eu disse, meu Deus, será possível que aconteceu tudo, né, já não basta aí. Holmes Aquino, esse é o nosso convidado, nós estamos conversando a respeito de histórias do rádio, que está no site do Holmes Aquino, na internet, vocês podem saborear coisas deliciosíssimas. E muito mais do que ele está contando, porque aí, afinal a gente teve que fazer uma certa. E passamos da primeira metade, 4:41, quer dizer, passamos do tempo, mas isso é típico da conversa, né? Está o Holmes Aquino com o Hermes Aquino. Ele é o responsável por este site, né? E vem aqui muito quietamente. Teu irmão é uma figura, né? Muito quietamente ouvir as histórias e depois vai repontar uma coisinha ou outra, né? Nós vamos ao nosso intervalo, esse é o nosso Gaúcho Entrevista, que tem o apoio de Cinep RS e Saltão Classic. 4:46, nós vamos andar apressadamente porque bate o telefone insistentemente, pessoas te mandam cumprimentos, pessoas pedem para tu contar histórias, pessoas estão interessadas, quer dizer, o senhor fez muito bem em botar um site na internet, sabia? Mas nós estamos no rádio. Nós estamos no rádio. O rádio é um veículo, né? É um veículo. O senhor trocaria para alguma coisa? É a minha vida. Ah, então. Não dá para trocar. Mas eu tenho família. Ah! E tenho uma mãe viva, graças a Deus, que deve estar me ouvindo e que eu adoro. A mamãe de vocês é uma figura, mãe, né? Nossa. Sem o homem, tecnologia não passa de uma palavra fria e o futuro um enredo sem sentido. Há 51 anos, o Sinep RS trabalha para a valorização do ser humano nesse mundo de novidades, trazendo a modernidade para dentro das escolas. Sinep RS, fazendo amanhã começar hoje. Salton Classic, prove você também e descubra por que ele está entre os melhores vinhos premiados no mundo. Olha aqui. Arnaldo e Marlene parabeniza pela entrevista e diz que as histórias do homem são encantadoras. Alô, Taquara, meus amigos, muito obrigado. Ah, então, vai identificando. Ives, que é filho do Ivo Rigobello, diz que a antena da Rádio Farroupilha, quem criou foi o seu tio, Marino Esperança, fundador da Rádio Itaí. Verdade? Acredito que sim. É? Eu acredito, não, tenho certeza, você não vai dizer que sim. Essa é a grande antena da Farroupilha desde sempre, né? Claro. Ah. E essa antena foi montada por uma empresa americana, inclusive. É. Luiz Alberto Severo quer saber se Holmes trabalhou na Rádio Triunfo na década de 60. Não. Eu cheguei em Porto Alegre para a Rádio Gaúcha e estou até hoje. É. O Célio de Porto Alegre pede para o Holmes falar das transmissões em ondas curtas. Isso nós vamos fazer. E o Belami? Talvez, de Rio Grande. Está adorando o programa e manda um abraço. Hugo Cássio, secretário de turismo de Pelotas. Hugo Cássio, secretário de turismo, né? Manda um abraço aos amigos homens. Ele era funcionário da Rádio Gaúcha. Hein? Foi funcionário, é Hugo Cássio. Hugo Castle! Olha aqui. Hugo, pelo amor de Deus. Secretário de turismo de Pelotas, Hugo Cássio, grande figura, grande voz. Grande quando voz. Cheguei, era um dos... Que voz, hein? Que voz bonita. Hermes João... Cunha, de Rio Grande. Olha os rio-grandinos se movendo, hein? Hermes Cunha, de Rio Grande, pede que o Holmes fale dos programas de auditório de Rui Grilo e Lúcio Porto Alegre. Lúdio Porto Alegre. Lúdio Porto... Eram programas de auditório. Lúdio Bartolomeu Porto Alegre. Isso são programas como mais tarde você estaria envolvido com o Maurício Sirotsky. Sim. Maurício Sobrinho. Eu já cheguei com uma experiênciazinha de... Já chegou com algum... Não de palco. É? Mas de espectador. Eu há pouco vi no site a Elisa Regina assinando seu primeiro contrato com a Rádio Gaúcha. Sim. Com o senhor Maurício Sobrinho. Tu viu o cabelo? Eu vi. Uhum. Fala da Elis, quem era? A Elis trabalhou muitas vezes perto de ti, junto de ti, tu ajeitou o microfone? Por favor, não. Bom, vivíamos no café da rádio, vivíamos nos corredores no edifício União, o Willy Gonzer com aquela admiração toda, prova pela Elis. O Willy Gonzer era um apaixonado. Estava apaixonado pela Elis Regina. Mas tava... Willy Gonzer de cabelo branquíssimo, sabe, lá em Minas Gerais. Mas branco, e a mesma voz. Aquela voz. Inconfundível. Sim, tive a Elis Regina, inclusive, quando ela voltou já... sendo um artista nacional e internacional, eu fiz som para eles aqui na Sociedade Israelita e eles trouxeram som, mas eu trabalhava com o Renato Seu Conjunto, que está aí, né? Do anedotário. Eles ouviram e eles disseram, não, mas esse microfone Altec é maravilhoso, tinha um flautista, né? Era o trio, não era? O nome do conjunto que acompanhava eles, Regina? César Camargo Mariano, e Mastinha também, né? Tinha um grupo. E usaram. E quando terminou, ela mandou me chamar lá. Disse assim, o homem do som. Aquelas coisas da Elis Regina. Que coisa bonita. Né? Maravilhosa. Maravilhosa. E o Maurício, como é que era? Era muito chato no programa dele, hein? Não, era menina dos olhos, né? É? O programa... Olha, deveria ter domingos que tinha, no mínimo, participando entre orquestra, conjunto, o cast de artistas do rádio teatro, até o pessoal de notícia, o pessoal de esporte, às vezes até 100 pessoas. É mesmo? Sim. Passando pelo palco? Passando, mais os convidados que vinham do Rio de Janeiro. E se dava problema, como é que tu fazia o som disso aí? Tu amplificava, além de botar no ar? Nós na época nos fazia a iluminação do palco. Vocês iluminávamos o palco. Ribalta, gambiarras... Essas coisas, era perito nisso aí. Como a tela não podia, a tela do cinema era muito grande e ela não podia locomover, então a gente se estava lá na frente da tela. Sim, tinha você estava na frente da tela. E eu tinha uns. O que que eu fiz para poder transmitir a orquestra? Eu tinha umas cordoalhas, uns cordões que eu pendurei com umas roldaninhas e com um chumbo. E eu tinha os pontos marcados. Porque quando terminava o programa, eu tinha que puxar, senão eu ficava na frente da tela, como é que as pessoas iam ficar com aquele negócio para ver o filme? Claro. Aí eu puxava no domingo e ela levantava e colocava os microfones. E amplificação de som para a plateia também era feito por nós. Tudo era vocês? Tudo. E eu sentava na primeira fila. Por que que te chamaram? Porque eu tinha que saber o que os ouvintes estavam ouvindo através de um rádio. E as pessoas que estavam na plateia. Então, hoje se faz isso. Pode ver que os grandes operadores, que os grandes técnicos de amplificação, geralmente eles ficam lá no fundo. Ficam lá no fundo. Lá no fundo. Aliás, eles operam lá no fundo. E os dois escudeiros que muitas vezes estavam lá contigo? Quem os escudeiros? Pedro Siroski de um ladinho e Nelson Siroski do outro. Não, brinca. Eram garotinhos? Eu acho que o Nelson deveria ter uns 7, se eu não sei bem a idade dele, e o Pedro menos ainda. Um deles não alcançava os pezinhos no chão, aquelas cadeias de madeira, né? E ele me dizia, não deixa sair daí, né? Isso era no Cine Castelo, Cine, né? Cine Castelo. Isso era de manhã, domingo de manhã? 10 horas. A programação era assim, 8:30 da manhã, Sérgio Serginho, vamos dizer, lá no Hotel OK. 10 horas, programa Maurício Sobrinho. 12:30, Será Cachorro Vai à Sua Casa. 13:30, 300 minutos de futebol. 300 minutos de futebol, era assim que se chamava, né? E o Será Cachorro Vai à Sua Casa, segundo o Alves contou, era um precursor do caminhão do Faustão, né? Será Cachorro Vai à Sua Casa. E aí vocês acompanhavam? Era sorteada no sábado uma rua. E quem tivesse os produtos cachopa, entendesse? E foi sorteado, então nós íamos lá com a caminhonete, cachopa. Tinha um praticável e o regional do Paraná. E às vezes o cantor, que era um convidado do Rio de Janeiro, e cantava para aquelas famílias que eram. E vocês faziam o quê? Como é que vocês faziam isso? Uma unidade móvel. Unidade móvel? Tu tinhas unidade móvel nessa época? A Rádio Gaúcha tinha. Tinha uma unidade móvel. Isso que ano é? Isso 61, 62, 63. 62. Talvez antes, né? Quando eu cheguei, esse programa estava andando. Entendeu? É verdade que se fazia transmissões de corridas de carreteira? Sim, mas isso eu não participei. É? Mas era. Mas se fazia? Faziam. Isso, olha, como fazíamos, que é um avanço. Era uma coisa inacreditável. Né? Muitas vezes eu acho que transmitia, mas não chegava, né? Acho que foi o Hernani Bias que me contou essas histórias. Mas chegou a transmitir ali da Zona Sul, que tu passa ali? Ah, não. Antes de Tarumã, as corridas aqui na Vila Nova, Pedra Redonda. E ali eram umas linhas de fio do telefone, em todo aquele negócio, Vila Nova, Cavalhada, Tristeza. Eu acho que se tivesse 40 telefones era muito, né? Então nós fazíamos uma anela, a telefônica fazia para nós, e nós íamos colocando os postos naquele anel, e cada um tinha que regular o seu nível, porque senão podia ficar mais alto que o outro, não tinha, podia misturar. João Batista, de André da Rocha, manda um abraço para vocês. O Adair de Porto Alegre diz que o Holmes devia escrever um livro. E tu já me dissesse mais de uma vez. Já te disse umas 3 vezes, tá vendo? Sabe quem me disse isso? Na Copa de 94? Fernando Veríssimo. Tá vendo? Mas é claro. Trabalhamos no conjunto junto. Pois então, é isso mesmo. O Daílson Luiz de Rio Grande manda um grande abraço aos Holmes. Continua. Ao Holmes e ao Hermes. Locutor. E olha aqui, ó. Maria Elísia, do bairro Teresópolis, que escuta a Gaúcha desde os 7 anos, diz chorando. Tá aqui o Rodrigo. O programa está maravilhoso e que o Holmes deve voltar ao programa. Eu sabia. E acaba sendo cativo, né? Eu não tinha razão que nós devíamos sentar, eu e tu, e o teu irmão, o Hermes, e conversar sobre isso que tu tá fazendo. Queria. E tu não queria. Eu tive que insistir. Claro. Eu digo, escute, homens, não, isso é questão pessoal, eu quero. É. Eu tinha razão, não tinha. Mas enquanto impõe, né? Às vezes, não é o teu feitio, mas às vezes não é meu estilo, mas às vezes eu imponho. Querido, um beijo. Tá. Agradeço ao Hermes, hein? Mas é claro que tem que agradecer o Hermes, senão tu não teria o teu site, não teria a organização desse material todo. Mas olha a cara embelecida dele. A quem ele está agradecendo? Ao fato de que tu existes. E recomendo, se tiverem um computador. Isto. E conseguirem entrar na internet. Também. Holmes Aquino. Você é bem mais do que Holmes Aquino. Sabe disso, né? Sabe disso. Esse foi o nosso Gaúcho Entrevista, muito orgulhosamente hoje. Eu sou um vitrinista. A produção foi do Rodrigo Broin, na mesa esteve o Vladimir Menezes, e ao redor estiveram todos os bons amigos do Holmes aqui. A eles os nossos agradecimentos. Tenham todos uma boa tarde.